fundo em adiciona, trajadão no pote, Glock de 30, corta no céu que ela já ficou molhada. Tesão subiu, vai partir o motel, que ele é pique cabuloso, ofegante, até bolei pastel. Que na hidromassagem ela se solta e bate com o bundão na água, de frente o espelho, vai dançar pela hidromassagem ela se solta e bate com o bundão na água. De frente o espelho, vai dançar pela. É diferente, né? Cabelinho branquinho, dente branquinho. Entra na nivo lacrada, é só Colômbia. Tetas e siliconada, né? A bebê ao lado buriti, fica molhada. E gozou igual chafariz. Na hidromassagem ela se solta e bate com bundão na água. De frente o espelho, já toda ofegante, grita até o sol raiar. O sol se põe naquela cena e ela quica sem parar. Só de sacanagem vou botar tu pra mamar. Só de sacanagem vou botar tu pra mamar. Mama, mama, mama, mama. Vou botar minha piroca pra fora, chupa minha pica piranha, vai. Mama, mama, mama, mama. Vou botar minha piroca pra fora, vai. Chupa minha pica piranha. Você fala gêmea de quatro, ela toma. Vai novinha jogando de quatro. Eita caralho, vou te tacar no meu bolado. Eita caralho, vou te tacar no meu bolado. E aí? Eita caralho, vou te tacar no meu bolado. Você tá ficando louco. Meu bebê tá ficando doido. A conheci agora há pouco. E lá tá dentro dela, meu piro todo. E ela vai abocanhando o piro todo. E ela vai engolindo o piro todo. Ela lama o PH que já tá louco. Ela lama o Andy que já tá louco. Pedido PC, PH da Serra.